A aquele que defende é o mesmo que ataca. Aquele que te prende é o mesmo que te mata. Aquele que corrige também faz o errado. O povo se divide, mas estão do mesmo lado. Como? Olhando para o próprio umbigo, indiferente na situação, deixando um desejo reprimido, busca na violência a solução. Responde vagamente a um pedido, aumentando a alienação. A cura para o momento sofrido, tem vez que não custa nenhum tostão. Só que cada vez que morre um de nós, acaba morrendo uma parte dos demais. A sociedade é um espelho que deforma nossa forma, transforma a noção de paz. O consumo se instalou em nosso inconsciente como única forma de ser capaz, cometendo absurdos com a justificativa de poder ganhar um pouco mais. Escravizando como um demônio, em nome de uma religião. Mas quando a vítima inverte o jogo, assumindo o papel do vilão, aí vão condená-lo ao fogo, bem ao estilo da Inquisição. Não vai adiantar negar o dolo, porque o sangue já está na mão. Se todo crime fosse tratado igual, já melhorava a nossa moral. Olho por olho é cego levando cego pra tomar injeção letal. De certa forma, todo ser humano ama o próximo como a si. Problema é você, em frente ao espelho, ver alguém que tu prefere punir. Cromossomos iguais, como somos rivais. Combates imorais, comemorando mais. Nos mesmos crimes, nos mesmos filmes, mesmo sabendo o final. Nos mesmos crimes, nos mesmos filmes, mesmo sabendo o final. Aquele que defende é o mesmo que ataca. Aquele que te prende é o mesmo que te mata. Aquele que corrige também faz o errado. O povo se divide, mas estão do mesmo lado. Prega a paz, mas fica puto no engarrafamento. Xinga de tudo que é nome feio, sempre acelera, só que anda lento. Perdendo tempo, sofre bem mais por não poder exercer o talento. Luta, mas é folha seca no vento. Pede pra Deus pôr um fim ao tormento nesse momento. Só que se pôs em posição de pedir, isso é perigoso, tem que decidir. Mas que força tem uma mente abalada? Foi condicionada a não repartir. Cada um por si é o sonho vivido por quem manda no mundo. Eu odeio esse maniqueísmo, cidadão de bem versus vagabundo. Toda forma de vida busca expressão relativa à sua essência. Mas se tu mostra o que não querem ver, radicais ameaçam tua existência. E alguns patológicos querem impor seu modo de viver aos demais, usando a mentira, a ferramenta criada por Satanás. E a esperança não está nas crianças, elas estão sendo presas numa nuvem de crenças impostas pela agenda de grandes empresas. O perdão não é valorizado, ao contrário, te faz parecer fraco. Então seja bem-vindo à neobarbaridade. Curta o conteúdo postado. Cromossomos iguais, como somos rivais. Combates imorais, comemorando mais. Nos mesmos crimes, nos mesmos filmes, mesmo sabendo o final. Nos mesmos crimes, nos mesmos filmes, sabendo o final. Aquele que defende é o mesmo que ataca. Aquele que te prende é o mesmo que te mata. Aquele que corrige também faz o errado. O povo se divide, mas estão do mesmo lado. Eu conheci bons criminosos e policiais maus, padres maus e ladrões honoráveis. Você pode estar de um lado da lei ou do outro. Mas se você faz um acordo com alguém, mantenha sua palavra. Você pode ir para casa hoje com o seu dinheiro e nunca mais fazer isso. Mas você pegou algo que não era seu e vendeu para ter lucro. Agora é um criminoso. Bom ou ruim, depende de você.